YK578, ondas médias, 550 kHz. ZYD869, frequência modulada em 100.7 MHz. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Mantiqueira, Cruzeiro, São Paulo. Uma canção nova em sua vida.